vai! Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa! Toma! Bora, carne, bora, neguinho, aí, Luan! DJ, DJ Patrese, Patrese, tá na área. Pra detonar, vai. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, crocodilo que me espera. Fui, partiu, crocodilo que me espera. Alô, Belly, DJ Lohan que tá tocando. Não adivinha, vai pra cima. O que, o que? Só quem vai sair daqui muito chapado dá o gritão. Quem gosta de homem dá o grito. Quem gosta de mulher dá o grito também. E quem tem amiga fofoqueira dá barulho. Tudo isso é galera do Corinthians aí. Galera do Flamengo também tá aí. Vamos pra cima que o bagulho doida. Um, dois, três, agora. Aqui não é no 12, aqui é no 14. No 14, no 14, no 14. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E na adivinha, na adivinha, vai, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. Segura! Santorini. Toma! 3, 2, 1, vai, vai! Vai! E segura pra cima! DJ Lendo, DJ Ivan Patrese. Fortíssimo Júnior da Pedreira. O Breno Mecânico também. toda a galera comigo. Se segura, vai. DJ Patrese na pressão, ele vai botar. Bora, goleiro da Nike! Vamos pra cima, meu irmão! Vinha TF comigo! Bora, Patrese, vai! Bora, Patrese, bota na pressão! Bora, Patrese, bota na pressão! Bora. Quem gosta é o Betinho Playboy! Bota na pressão, bota na pressão! Vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou! O bagulho endoidou! Tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar, essa música tu sabe o que é, né, Matheus? Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, e pina essa bundinha, e dá-lhe essa tapinha, dá-lhe essa tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. O que é, o que é? Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, saiu com Patrese um dia. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, saiu com Patrese um dia e já ficou na... DJ, DJ, isso não é legal, mas eu quero aqui, ó. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando. O Patrese não adivinha. A gente brigou. Saudade, a gente só sabe. O quê? Mas esbarre com a amiga dela. Então pega. Só as melhores. Disse que a Lua também brigou. E a... Uhul! Então joga. Joga tudo! Então joga. Doido. Seu Pitel, caralho. Seu Pitel, seu Pitel. Muito, muito atrinho. Bandida, era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Tem como? Apaga a luz do palco. Só solta quando apagar, só solta quando apagar. Só quem gosta do escurinho aí faz barulho. Só solta quando apagar. Quem gosta de fazer amor no escurinho dá o grito. Quem gosta de beijar no escurinho também dá o grito. Agora! Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha. Aponta pra ela, bora! Que isso é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Oi! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Mais um gritinho! Os apaixonados assim, ó! da TF. DJ? Aí, Almi. Um abraço a você. Bora, Maílson. Família Rockson. Chegou cedo. Curtindo a manha. Sete versos, sete notas. Um abraço também a Raquel. Toda a galera aqui, ó. Sete voltas, andando sem direção. E aí, Marcelo do Rock. Bora, Marcelão. Tamo junto. Bora, Vitor. Olha o Pote, aniversário do Pote hoje. Moleque, é muita gente. Isso é o Patrese aqui. Tem um desconto, né? Um abraço também. Aí, o Neide. Tudo junto e misturado. Bora, Cabinho. Tamo junto, tamo junto. Marcelo Bobô, empresário. Marcelo Bobô, Ronaldinho também. Bora, bicha, Thiago. Galera no camarote aqui, ó. E o quê? Parceiro Cowboy também, do Lava Jato do Cowboy. Aqui comigo, um abraço a você, Cowboy. Se preciso for, e o quê? Meu amor verá. E o bagulho? Bagulho de. Tá doido? Bagulho de. Gigante. E aí, batata? Como que vamos? Diz, diz. O Fabinho Show, dos polêmicos dos Jurunas. Fala aí, Fabinho, meu parceiro Fabinho dos Malas também. Aí, Kelly! Empresário Betinho Playboy! Sempre fechado com o Patrese. Segura! Bora, Betinho! Bora, Betinho! Bora! Aí, DJ, pode aumentar. O quê? Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. A galera canta, Betinho! O quê? Eu já falei. Só tô vivendo, se segura, gritando, e eu não ligo pro que os outros estão. Meu parceiro Wash também da TR. E o... Aí, Washington, tamo junto. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega Xandão, sente a pressão. O whisky blue e label tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá... Bora, empresário! O empresário mandou avisar. Segura, empresário. Tinha um playboy, mandou avisar. O quê? Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Fala, dona Cleo. E a Cleo mandou avisar. Aí, DJ, aí, GDK, aumentar. Fala, Netinho. DJ, pode aumentar. Vamos, golpe sempre também. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, agora. Depois que eu conheci o mano dela. Meu produtor Felipe Lopes. Produtor que você respeita. Desgraçado. Agora que eu me percebi. Agora ele é do Rio de Janeiro. Pelo ranking tá tocando. É. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro que eu sei. Meu parceiro Mal também, GDS. Tá aqui comigo. Prefiro dar solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro que eu sei que ela não querer.

Gigante Crocodilo Prime. Gigante. Novo Crocodilo Prime. Prime. Crocodilo Prime. Olha o 13! Vem na manha, vai. O tiquinho, crocodilo, gigante, o animal. Gigante Crocodilo Prime. Vem assim, ó. Daquele jeito, vai. Que venha a chuva. Pra cima. Chamam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam. Joguem uns contra as pedras. Tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam, tampam. Tragam artilharia pesada. Dini Gordo já na área pra detonar tudo. Aqui no Botiquim. Vamos pra cima, vamos pra cima. Crocodilo. As profundezas chamam. Ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam, ampam. Crocodilo Prime. Um espetáculo visual jamais visto. Pressão. Eu não sou mulher de aturar. Cê não me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Eu vou rebolar bem na sua cara. Bem na sua cara. Hoje eu vou jogar bem na sua cara. Cheguei. Sua cara, se machucar. sua cara.